você conseguiu, pode ir. Se contenta com tão pouco, pior assim. Se era só mais uma trança, devia ter feito melhor. Vai, não me deixa lembrança. Me vira o sol, pega tuas coisas, cruza essa porta. Sei que o teu coração não tem dono, pra viver amor assim não tô pronto. Quer liberdade e eu sentimento. Pelo visto você não me merece. Quem me dera se meu corpo, você conseguiu, pode ir.